táxi é Kilo Pat 3, Pat 1, portão 09. Kilo Pat 3, Pat 1, portão 09, azul 4060. 59. É, por 777, autorizado a decolagem, 1 centena, 179. Autorizado a decolagem, 10, gol no 777. Força aérea 1377, mantenha a proa norte para espaçamento com tráfego. Não foi instruído a curvar para a proa de dona. Força aérea 1377, ciente, mantendo a proa norte. Foi instruído a não passar do lock, eu espiar. Foi instruído como o limite e o localizador. O senhor ainda não chegou no localizador. Tô tentando não passar. Boa tarde, 3216, informação Mike, cruza 1970 para 1950. Aguarde 3216, força aérea no 377, direita para o 090, reporte estabilizado. Força aérea no 377, direita para o 090, reporte estabilizado. Só 3216, identifique, desça o 060, chegada a Mari. Descida 060, chegada a Mari, identifique. 5240, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Muito bem, obrigado, senhor. Rotério no 377, desça para 2 mil pés, está autorizado, LS. Rotério no 377, desça para 2 mil pés. Pressão, LS. Confirme. Trip 5240, final, visual. Trip, informa helicóptero à sua direita, no litoral sul, 500 pés. Tem pouso autorizado na 1-0, vento é 1 centena com 18. Sente o 5240, baixou aí pra volta. Romeosca Bravo, decolada 05, ingresso no Axé e chama o controle, 19-8. Ingressando no Axé, vai chamar o controle, está 19-8, Romeosca Bravo. O 5, reporte estabilizado ILS. 2015, reportará ILS, 2230. Centro, Roger Salvador, esse é o Papa Romeo Romeosca Bravo, decolada 17, na sua escuta. O meu antes da Bravo mantenha o litoral, reposte o farol da barra. Atenção, é pouso no Costa Azul, vai reportar de novo o local de pouso. Certo. 3216, pode voar, dona? Negativo, mantenha o perfil da chegada, Mari. Mari, 3216. Passarei 2230, reduza para 200 mais. Está mantendo 200, 2230. Gente, então reduza para 1880 mais. 02230. Força aérea no 377, chame torre, 1 no 8, decimal meia dúzia. 1 no 8, decimal 60. Força aérea. Control Salvador, eu estou passando o Alfa Vitor Juliette, está através do farol da barra. Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação com o tráfego local. Torre, força aérea, Control Salvador, força aérea 1377. 377 é o número 2, ajuste 1015, continue a guarda de pista livre. 1377 continuará a guardar a pista livre. Costa Bravo, mantenha 1500 pés, reporte rotatória. Bravo. Ele tá tão aqui, ele tá tão? Ok, então está autorizado o local do comando da Fala de Tatuã na frequência da torre, acione 0121, a torre opera em 18.6. Telematango, confirme o POB? 03. Ok, com 3 a bordo, chame a torre 18.6 para ataque de decolagem, altímetro 1015, bom voo. 3191, boa. Controle, papá, papá, mais direto, Romeu. Prossiga, Romeu. Meu corte é o controle, gol 1777. Gol 777, Dael 320, vigilância. Dael, Ledo 320. Oscar, Oscar Bravo, confirma equipamento. Charlie 172. Dael, Leronato. Um pouso, Romeu Oscar Bravo, um pouso. Muito agradecido, até o regresso, Oscar Bravo. abraço, Guto. Paulo, Salvador, é o 3249, ligou pela direita. 5249, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, até pátio 3, posição 1 do pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1 da posição principal. Salvador, Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, reporte na rotatória. Bravo, informa que a intenção seria pouso na 10, caso seja possível. Gente, pouso na 10, vai prosseguir para a perna do ventão no zero, aguardando instruções. Ok, Bravo. Estou em Salvador, Força Aérea no 377, passo o marcador externo, controle baixo travado. 377, bico checado, pouso autorizado no zero, a centena 159. Força Aérea. Se a Toy tiver a pista livre e quiser liberar o tanto, dá tempo se ele decolar direto a 3 minutos do pouso 77. Poderia confirmar a mensagem? Agora já não dá mais. Tango Índia Bravo, Salvador. Confirme o código acionado. Hotel Matango, prossiga. Estacionado para datas decolagem até o colégio da ponte. Lima Tango autorizado. Táxi, reporte no ponto de espera da 17. Claro. Passarido 2230, passador torre 18-6. 18-6, bom dia. Pronto, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango ali, mantendo 7. 2230. 2330, reporte no externo, ajuste 1015. Contará, E15, ajustado, estabilizado, 2230. Golo 777, passa da El Recife agora, 1251. 1251. Lima Tango autorizado, controla a sua centena com 15. No 477, decola imediato. Afirma. Agilize manobras, autorizado ingresso, reporte pronto. Gente, encontrar pronto, gol no 477. Lima Tango. Lima Tango, mantendo a proa e mantenha a minha escuta, aguarde instruções. Tá. 1777 aos 12, agilize a esquerda, frequência livre estacionar no pátio militar. Hotel Lima Tango, a sua decolagem foi aos 12, ajuste em Salvador é 1015, prossiga até o farol de Itapuã, reporte e retorno. Tango. O guardião 01 no controle de Salvador. Decolagem, centena 1159. Está 2000, 1015 ajuste, informe estabilizado. Primeira derrição em ETAP, dá uma formação aqui mais ou menos entre os 50 e se dirigir para 2000 direto. Livre. Obrigado. Bravo Alfa, qual é o tipo de equipamento? Bravo Oscar autorizado, táxi até a Papá. Oscar, Oscar Bravo, na escuta? Afirmativo. A informação que é verdade para o senhor é manter espera na rotatória. Estou vendo o senhor na curta final da 17. Não, fui informado, cruzar a perna do ventão no zero. Gente, confirmando, perna do vento. O senhor está na curta final agora da 17. Tá livre o pouso para o passareto? Passaredo, tem pouso autorizado, uma centena, 15 nós, Passaredo 2230. 2230. Pô, Talimatango está pronto para regressar a Salvador. Talimatango, mantém Taponha, aguarde instruções. Claro. Oscar, Oscar Bravo, faça um 360 pela direita, reingresso na do vento, próximo ao través norte da torre, aguardando instruções para girar base para 10. Afirmativo, Oscar Bravo. Torre Salvador, muito boa, TAM 8001, tá passando Simbra, baixar até lá. 8001, ciente, ajuste Salvador 1015, informa o tráfego litoral sul, helicóptero mantendo 510, tráfego adicional, Charlie 172, na do vento, down 0. O ajuste 1015. Ciente, poderia confirmar o vento pro 8001? Uma centena com 15. Obrigado. Passaria do sul, low 15, direito 219. Direita 219, passaria 2230. Zulu, prossiga. Zulu, repórter interseção. Tá eu cruzando 3600. Afirmativo, conforme autorizado, vigilância. A vigilância, gol no 477. O Tango Índia Bravo, visual com campo? Visual com campo, Índia Bravo. Torre 18-6, Tango Índia Bravo. 18-6, Graco. 3-2-1-6, tá livre, o X-ray? Livre, forma estabilizada. 3-2-6-0. Tá fundo o vento, vai gerar base. Zulu, cruzamento da 17 autorizado, repórter na Lima. Oscar, Oscar Bravo, autorizado gerar base para 10, atenta ao tráfego na 10, atenta a esteira do tráfego. Ah, afirmativo, visual com o tráfego. Oscar, Oscar Bravo, forma tráfego, helicóptero mantendo 506 sobre o farol Itapuã. Oscar. Salvador, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Aproximando de Salvador pelo setor norte, mantendo 510, afastado 4 milhas. Solicito autorização para pousar na 17 e deslocar para o pátio 3. Céu Lima Tango, quer pousar na 35? Pode ser. Reporte na curta da 35, atenta ao tráfego, tá se encaixando na final da 10 agora. Certo, Tango. Reporte Papá. Lima, Kilo Zulu, na Lima, chame solo, 219. 286, boa tarde. 5728, livre LS, informe estabilizado. LS, Tango Índia Bravo, o senhor deseja prosseguir para o Pátio 3, confirmando? Afirmativo, do setor norte, pousar no 17 e seguir para o Pátio 3. Quer pousar direto no Pátio 3? Estou autorizado pela torre. Reporte no através norte da torre, aguardando contato visual, ajuste 1015. Reportará através norte da torre, ajuste para 1015, grato, Índia Bravo. Hotel Lima Tango, reporta no solo 35, pouso pairado, uma centena com 15, o vento ajusta 1015. Tango. Romeu Bravo Oscar, para ingresso. Romeu Bravo Oscar, aguarda ingresso. Oscar. 2 3, Salvador, boa tarde. Tá, 3216 vai passar sim para baixar a travada. 3216, boa. Continua a próxima ação, guarda pista livre, 1015. Guarda pista livre, 1015. Oscar Bravo, pouso autorizado, uma centena com 15. O hotel Limatango no Flávio para táxi ao pátio, pátio 4. Limatango, táxi a baixa altura autorizado até o pátio 4. Solo aos 19. Claro. Oscar Bravo, visual com helicóptero no mais 17. Comi para voz que possível, visual comigo. Após a passagem do helicóptero, é autorizado prosseguir seu táxi até o pátio da lata ou pátio 4? Pátio 4. Gente. A 3216 informa tráfego helicóptero Robson 44, setor norte, ingressando na perna do vento da 1-0. Gente, 3216 está livre? Negativo. Oscar, Oscar, Bravo, solo aos 1-9, direita, chame solo, 1-2-1-9. Sim, Pátio 3, já está será. Ok, vai apontar ingressando para o 3, Romeu, Bravo, e prossiga. Autorização para Guarulhos no 240, correndo para mim. Sim, Pátio 54, a pista aqui da cola. Para dar um 0, Pátio 3. Gente, só um minuto para cópia, Golfo Bravo. Guarda. Paulo Oscar, Oscar Bravo. Oscar, só um minuto. Oscar, Oscar Bravo, mantém a posição agora para prosseguir. Salvador, boa tarde. É o Webjet 6741 para Guarulhos no 340 com informação no vender no portão 7. 741, só um minuto para 4 número 2. Para 2000 com 1015, informe estabilizado. 721 no desce dia para 2000 com 1015, informe estabilizado. 6721. Controle boas, 1-4-0-7-6, cruzou 1-8-0 para 1-6-0, informação mais. 4076, identifique, desça 0,50 na maré. 0,50 maré, identifique, 4076. 1477, Recife agora, 1251. Recife 1251, pro gol no 477. Posso abraço, pode prosseguir o táxi? Confirma o pátio? Pátio 3. Gente, atento o arbitrário da TAM, cruze alfa, aquilo no pátio 3, gente, finalizador. Obrigado. Prossiga. Centro Traverso Norte da Torre, aguardando orientações para pouso direto no pátio 3, visual com a nave na, no pouso já, na final. Afirma, o senhor está autorizado agora a prosseguir, pouse próximo ataque 6 kg. Ok, pousar próximo ataque 6 kg. Um abraço. Oscar ciente, frequência livre. Tango Ilha Brava, agilize, eu vou prosseguir até o Pátio 3. Afirmativo, agilizar. 3216, solo 22, mantenha minha escuta, livra na eco e mantém a eco, aguardando instruções. Livra na eco, mantém a escuta da torre, até 3216. Tango Ilha Brava, uma centena 15-9, ajuste 1015, sem sobrevoo as aeronaves no pátio, autorizado para seguir pousar no pátio 3. Afirmativo, ciência do evento e autorizado pátio 3, sem sobrevoo as aeronaves. Afirmativo. Torre, um bom dia, aqui que ele chama é o Webjet 5728, trem baixado, checado na final. Web, ciente, o ajuste em Salvador 1015, vento na centena, 129, tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, objeto 7-2-2. Torre 18-6, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Até mais. O Web 6721, livre LS em forma estabilizada. Livre LS em forma estabilizada, 6721. Livre Alfa, Aquilo, Pátio 3, e após posição 6-12, o filho é 6-12, pode. Gente, Alfa, tá com 6kg, vai conseguir via parte 13, depois para 612, o TAN 3-2 no meio. Alfa Romeo, Gustavo, Bravo, quanto cópia? Salvador, é o Papa Romeu, Carmen Bravo. Bom dia. No 041, bom dia, o segundo, ajuste 1015, aguardando está livre. A gente aguardando no 041. Vamos no solo, vamos fazer um toque, supostamente, taxiar até o pátio 4. Ok, gente, chama quando pronto, tá, Gabriel? Informará quando pronto, hein, Gabriel? Bravo, em pronto, cópia? Guarulhos, nível 240 autorizado, via Whisky Una, primeiro dia, decolada pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda e Leos, para interceptar a aerovia, controle 198, transporta 5505. Bravo Índia, corrigindo, a primeira aerovia Whisky Uno, onde interceptará em Leos. Correto, livre acionamento, chame para o táxi, corre para a Índia. E 6741, pronto, cópia? Web aos 25, direito 219. Direito 219, Web 5728. Uno 041, uma centena 15 nova, ajuste 1015, sem pouso autorizado na 10. Livre pouso, no 041. Salvador, muito boa tarde, Jet 5728, livrando a sua escuta. Jet 5728, boa tarde, chega ao arbeiro da TAM, ingresso no portão 5. Segue o TAM, ingresso no portão 5, Jet 5728. Paulo, Salvador, é o Papa Romeu, Carmen Abraão. 7,5 para 2000, livre ILS, com 1015 em forma estabilizada. Táxi. Posto necessário até um circuito e deslocar para o pátio 4. Negativo, poder continuar 40, azul 4076. Para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, autorizado LS, informe estabilizado, conforme ajuste, confirma o ajuste. 15, 1015. Zero, obrigado. Então, o Rio Bravo. Salvador, voo no 754, bom dia. Bom dia, identifica no 754, prossegue ao 050 na maré. 050 na maré, 754. Igual, e apoia o deslocamento aéreo. Objeto 6741, pronto, corte. Afirmo, pronto, corte, 6741. Guarulhos, autorizado nível 340, via Eutorisk 50, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bidev, controle 199.8, transponder 5562. Podia repetir, por favor, somente a frequência do controle? 119.80. O WebJet 6741 para Guarulhos, o 340, via rota do plano. A saída é a Dael, após Leda, após Bidev, após vai via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita. Frequência do controle 119.8 e o código transponder 5562. Correto, chama para pushback acionar Web 6741. Chamará para pushback acionamento Web 6741. Confia a posição para Jet 5728, 5. Afirmativo, 5. Alô, Tamilha Brava deu passagem ao Boeing, está autorizado, vai taxiar, ingressar na 1-0, para seguir até o 4-4. 7-2-1, bom dia, venha para a centena, 1-5-9, ajuste 1014, tem pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, 7-2-1. Tamilha Brava. Bravo, aguardando. Livrou na sua escuta, bom dia, no 041. Bom dia, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, após posição remota, Fona 3 do pátio principal. E Alfa, Kilo, pátio 3, remota, Uno 3 do principal do 041. Solo, Papa Tango, Minha Bravo, Papa Romeu, tá Minha Bravo no ponto de espera, aguardando. Do November, prossiga. Eco do November, prossiga. Sim, transporte em ferro. Livre acionamento aguardando cópia. Bom dia, Bravo, entre só o pátio 4, confirme. Afirmativo. Gente, então o táxi via Alfa e mantenha-se no ponto de espera após a Taxi Índia, para facilitar o deslocamento. Afirmativo, via Alfa e após a Índia, Índia Bravo. Bom dia, Bravo. Pode taxiar via Alfa. Alfa direto até o ponto de espera da 1-0. Afirmativo. Fazer a autorização do solo para checar um equipamento e posteriormente chamar o solo mais uma vez para o táxi, se possível. Então, cheque na Taxi Alfa, por gentileza, para liberar o setor. Afirmativo. Chega na Taxi Alfa, o Índia Bravo. Recusando em novembro, autorizado Teixeira de Freitas, nível 085, na cola da 17 visual, curva direita, ingressa no corredor Axé, restrito inicialmente por 1000 pés. Controle aparelho 198, transporte 5506. Até daqui a pouco. Do November, correto, PLB e autonomia? 7.6, positivo, passa Dona Chame Torre agora, 18.6. 18.6. Livrando a sua escuta. 7.21, bem-vindo, Alfa, Kilo, pátio 3, após portão 4. Alfa, Kilo, vai via pátio 3 para o portão 4, 6721. Salvador, bom dia. Azul 4033, 20 de novembro, para Ilhéus no 1.60. Azul 4033, só um minuto para a cópia. 4. Reporte alinhado e pronto. Só três conexões de bairro, por gentileza. Afirmativo, tá fácil. Mantenha o ponto de espera, Tango de Bravo. E module agora a torre 1862 para prosseguir até o pote 4. É um ponto de espera, modula a torre 1862 Bravo. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Tango de Bravo. Tango de Bravo, mantenha o ponto de espera, aguarda instruções. Ponto de espera, aguardando instruções, Índia Bravo. Lembrando sobre voo de Paris, senhor, vai com proa. Positivo, senhor. 1754.